Alpha Zero approach your Church Channel 6225, blasting 065 down to 050. Diametria 3, chegada bom, visto até o nível 050, portanto, em MF3. Saí 2223, chame centro Recife, frequência 122-318. 288, bom trabalho. Per Alfa, vento 050 graus com 5 nós. Pushback e acionamento. Caso 4234 conectado, pushback 03, chamada. Chamaremos para o táxi, o 4234. Pelo 663. Tá pronto? Ali mantém. De November Alpha, decola 48, curva à esquerda de imediato e cruze o campo. Curva à esquerda para cruzamento de November Alpha. Cruzamento, Índia November Alpha. Índia November Alpha, agora na prova do corredor forte, aguardando transferência. Aguardando transferência, Índia November Alpha. Tráfico Luiz, que está pronto. Tráfico Luiz, estará pronto. Ciente. Nossa cargo 6570, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85. 126, 85. Obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia. Tráfico Luiz, que decolando de imediato, vento 040 graus com 4 nós. Five, clear for that one, monsieur. Cross tower 11895. 1895, good day. Salvador, bom dia, voo 1922, gente, tá bom. Solim, 119, decimal 8. Tempo 112 a bordo, autonomia de 3 horas e 20. Alternando Maceió, estação para o táxi. Azul 1434, táxi autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 90 Torre, 11895, altimetro 9012. Direita, via Índia, ponto de espera 1895, ajustado 10, 12, azul 4234. Você dá acampanamento na faixa 3, 35, 384, boa tarde. 35384, autorizado para o Chibeca Sanamento, chama a vaca. Autorizado para o Chibeca Sanamento, chama a vaca. Decola 5, chame controle 119.8. Trato 8, chama 14, vaca 2, 19, decola 8. November Alpha, decolada da 1972. Índia November Alpha, corredor forte, 9 pés, reporte para o regresso. Reportará para o regresso de November Alpha. Controle de Salvador, etapa Bravo, Bravo Kilo Whisky, decolado para o Norte. Bravo Kilo Whisky, corredor Axel, no meu pé, reporte Farol da Barra. Bravo Kilo Whisky, corredor Axel, a ONU do Pão, reportará para o Farol da Barra. 1-0, pronto. Azul 4234, mantém o ponto de espera. Mantendo o visual coronado na curtida, mas o 4234. Papá Romeu, Papá Hotel Delta. São Paulo, autorizado, nível 380, Aperzulu 16, decola da 17, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 11980, aciona 5106. Ao pátio POB. Bata POV 03, acionamento táxi com a torre 11895. Livre acionar para iniciar táxi. Oceanair 6225, on the ground at 53. Leave next right at contact your ground, join you on this morning, no? 1219-6225, today. Para 2 do pé, no Joshua 0-1-2, suporte localizador de pista no zero. Na chegada a ponte, desce para 2000, ajustado 1-0-1-2, reportando estabilizado no localizador, na 3-0-1-2. Com 23 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Aracaju, 35384. 5384, táxi em frente, parte 3, parte 1, no Índia, bando de espera da 90 Torre, 11895, altímetro 9012. Parte 3, 1, Índia Alfa, 1895, é isso? Afirmativo. Obrigado, senhor regresso. Até. Salvador, bom dia, são 3179, gente da Golf, pronto, pronto, é Guarulhos. 3179, autorizado Guarulhos, 340, Operizumon, 16, na cola da 10, curva direita da El, Leda Bridge, controle 119.80, transponder 5120, só um minuto para o cotejamento. Trip 5384, só observa na saída do pátio 3, à direita tem um tráfego da Avianca, Ele vai ingressar primeiro via Juliette, vamos para o portal 01, após o senhor prossegue o táxi. Ok, da passagem ao avião, que vem pela direita, então, 5384. 3179, pode cotejar. 3179, autorizado, amigo 340, via Apoio 16. Estou falando aqui, está 10, curva direita, posse. Sentido Atael, letra, posse, posse, 1198, controle. 120, transponda, está 3179, portão de número 8. Está 3179, cotejamento correto, não puxa, pega para mim. Chama ela para o banco. Hotel Delta, autorizado táxi, até a intenção da Bata, chame lá para ingresso. Já daí, campeão. Controle Salvador, muito bom, azul 4234, cruzando 2500, perfil da PUCA. Bom dia, azul 4234, contato no radar, pé da PUCA, sua 350. Alinha e mantém Hotel Delta. Torres Trip 5384, está ingressando na Alfa, bom dia. Trip 5384, está autorizado. Alinhar e decolar cabeceiro no zero, vento 050 graus, 4 nós. Ali decola 5384. Papa Hotel Delta, ao alinhar, livre decolagem cabeceira 17, vento 050 graus, 4 nós. Alta Delta, decola 58, chame controle 119, decimal 8. 198, obrigado. Controle Salvador, boa, Papa Romeu, Papa Hotel Delta, decolou na Nael. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, contato radar, decolou 380, Nael. 380, Nael, Papa Hotel Delta. Desça para 2.000 pés, ajuste 1012, reporte localizador, pista 10. Para 2.000, 1012, reporta o localizador, 1922. Tráfico Luiz, que informa o tráfego, 10 horas, 10 milhas, um Boeing 737, livrando 5.000 para 2.000 pés, rumo Nordeste. 922, tráfego 1 hora, 8 milhas, mantendo 1.000 pés, como oeste, um aeroboeiro. Ciente do tráfego Gol 922. 98, bom serviço, obrigado. Sim, bom dia. Bom dia, 5384, contato radar C da PUC. Ciente, sobe na PUC ao 5384. Localizador, está 3663? Está 3663, Líder VS, chama em torre 118, decimal 95. LS, torre 118, decimal 95, 3173. Paulo Salvador, está 3179, puxa pega estacionamento no 8. 3179, 08, autorizado, chama a taxa. Autorizado, chama a demonstração, 1Salvador, excelente manhã, até 3663, baixado, checado, passou externo, visual com a 1││. TAM 3663, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 040 graus com 5 nós. Livre pouso na 1││, TAM 3663. Frequência livre, pelo whisky. Ayrton no controle? Fala, câmbio. É o Andrei, beleza? Salvador, 3304, com hotel, boa. 3304, chegada a bom, e foi na praia de Alagoinha, isso para o 0. 0 quando a Lagoinha para enfrentar a ponte de Teresina. Autorizado Teresina 340, direto, decola da 1-0, curva esquerda, Momo, transição Flock, controle 119, decimal 80, aciona 5063. Vai reportar pra puxa, senhora. Sim, senhora, nós vamos dizer, ele falou que a transição está muito baixa. Frequência 126, decimal 85. Recife 12685, azul 4234. Obrigado, senhor. Excelente dia. 063. Protegimento correto, já puxou o funcionário. Direita 1219. Poderia aumentar um pouquinho o brilho do papinho aí para os colegas? Está um pouquinho baixo. Com certeza, eu tô colocando um brilho máximo. Obrigada pela informação. Nada. Uno 922, abaixado e travado? Afirmo, 922, baixar travado. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 030 graus, 6209. Livre pouso no zero, voo 1922. About a Delta, chame em Recife, 125, décima 1, bom. 25, Ana, boa. 179, táxi autorizado, inicialmente está através do 06, altimetro no 012. Está através do 06, tá? No 79, observa a aeronave da companhia agora ingressando via Juliette após o mesmo autorizado até o ponto de espera da 1-0. Quando lá, 1-1-8-9-5. Após a companhia, está autorizado. No 922, bom dia, Alfa Juliette 06. Alfa Juliette 06, 1922. Salvador, bom dia, 1605, informação Céu. 605, bom dia, se a identificação desse é o 06, 12-0, sinal, chegada bom. Descendo até o 060 na bomba, 605. Para Salvador, muito bom dia, está 319, perdão, 10, pronto. Então 3179, a linda é cola cabeceira 10, vento 050 graus, 6129. A linda é cola cabeceira 10, vento 050 graus, 6129. Você poderia atuar duro, se possível? Aguarde. Ok. O ITAP, eu chamo a minha 312. O TAP 6312. Com 3304, desce 2000 pés, sem restrições, ajuste 1012. 2000 livre das restrições, 1012, na 3304. Três 179, decola 1-2, chame controle 1-19-8. 1-19-8, bom dia, tá? 3-179. Salvador departure, tá? 3179, good morning, Dial departure. Morning, sir. Radar Canta com takeoff. Climbing in flight level 340, dial departure. Turn 3179, clear to direct to dial position. Clear to direct to dial position. Climb to 340, turn 3179. Quatro, chama o centro de 2685, bom voo. 268, obrigado. 85, bom voo. 2800, obrigado. Número 1. Ok, obrigado. Pode voar o India CR então e completar visual, 3304? Negativo. Eu autorizo Duna, 2000 autorizado IALS aqui para a pista 0, reporte estabilizado, 3304. 2000 na proa de Duna, então autorizado IALS na 3304. Salvador, eu vou estar lá no lado mesmo. Será que minha 312 deixa 3000 pés, tem restrições de ajuste 12. Chamou o Xander 6312, senhor? Desça 3000, 1012, sem restrições em TAP. Ok, 1012, 3000, sem restrições. Obrigado. Norval. Total 99 no 1, ciente da hotel, autorização Força Lima. Bom dia, Guarda Cópia, 1012. 1012, a Guarda Cópia, 99 no 1. 2. Turno 605, direito a 4000 pés, ajuste 1012. 4000 com 1012, no 605. Controle Salvador Cordial, bom dia, 35217, transfere sente da hotel, mantendo 140, solicita 160 como final. Bom dia, 217, contato radar, 6 milhas e meia para a produção, agora ponte e mantém 160. 160, passando ponte, 5217, obrigado. Voo 605, preparação para frequentamento, curva direita, proa 230, limite desta proa. É a radial 280 do PR Salvador. 230 e o limite 280 Salvador, boa noite. Olhando as comunicações, perfect localizador com flight LS X-Ray 605. Tem que separar, perfect localizador na semana pronta. Está 3179, chama o centro de equipe 125. Decimal 1, bom voo. Nota 3179, bom controle. Prossiga. Ok, a guarda-copa número 2012, o Lima Gilbra. Salvador, bom dia, tá 3304, final da 1-0, baixado checado. Tá 3304, ajuste 1-0-1-2, tá autorizado pouso, subpista 1-0, vento 030 graus com 7 nós. Pouso autorizado no 0-2, tá 3304. Curva esquerda na Momo, transição frote, controle 198, 5135, total 991. Controle 5135, esquerda após confirmando, pátio 3, chame para push e acionamento. 991. 6312, torre 1895, com pouso. 1895, obrigado, bom dia, senhor. O no 605 desce a 2000 no Glide, se desejar, reporte para o ILS. Já está estabilizado, o ILS. 6312, ajuste 1902, continue a aproximação, guardando pista livre. Gente, continua guardando pista livre, 6312. Três 304 no solo, os 21 na direita, no 21 decimal 9. Deixa 219, 304. Bom dia, tá 3304, na sua escuta. Bom dia, 3304, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar lá para ingresso da Juliette, na 3304. Lima, Quilo Bravo, pronto, cópia. Salvador Ilhéus 080, Golf 677, pista 97, curva à direita, saída Coral, controle 198, transponder 0271, no Lima, Quilo Bravo. Dois a bordo, é isso? Dois a bordo. Três a bordo, 1895. Bom voo, até o regresso. 3304, portão 4. Autorizado até o portão 4, 3304. Livre essa lancha para o táxi, Lima, Quilo Bravo. 7 direito, corredor Axé, 1980125, padrão Eco da. Gol no 605, Torre Salvador, 1895, com pouso. 1895, daqui a pouquinho estamos aí, obrigado. E pátio 4, 1895, bom voo, até o regresso, é Eco Delta. Vende a CA, baixa pra volta. Afirmativo, gol no 605, continue a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 012, guardam as instruções. Guardam. Aqui é Eco Delta, livre a sonagem para o táxi. Já no Vemberal, só mantendo as condições visuais, mil pés, reporte rotatória, avistando o campo. Manterá mil pés, reportará a rotatória, já no Vemberal. Controle na presente, já no Vemberal, só pode seguir direto para a rotatória? Autorizado. Ok, obrigado. Perdão. 6312, táxi via Alfa, reporte na direita. Alfa, 2-7. Pistão 1-0, vento 0-4-0 graus, com meia dúzia de nós. Mas se travou, tá livre o pouso na 1-0, vou no 6-0 sim. Solo Eutotá 9991 com 04 a bordo, 3:30 de autonomia alterna Natal, pronto para o táxi. Livre táxi, pátio Índia Alfa, ponte espera 1895-1012, via Índia, o total 9911, tenha uma boa viagem. Via pátio Índia para o ponto de espera dando 0, quando pronto, torre 1895, ajuste no 0 no 2, total 9991, bom dia. Controle Salvador, trip 5217, ponto ideal de descida, e se possível, proad, pelo 5217, desça 4 mil pés, ajuste de altímetro 1012, autorizado proad, pelo 4 mil pés, 1012, autorizado pelo 5217, muito obrigado. Guardia Cop, 1012. O táxi é pode para ingresso na pista Lima Quilo Bravo. No 605, no solo 26, direito, no 21.9. Lima Lima, bom dia. Qual é a intenção do Lima Lima Alfa? É Guardia Cópia, já foi falado, 1012, só um instante. Após o... Observe o total, Juliette, após Juliette, portão 10. Ok, observe o total após a Juliette para o portão 10. Bom dia, táxi via Alfa, reporte em Juliette, no mesmo. Alfa, Juliette, vai botar um. No 923, número 2, bom dia, guarda-copa, 1012. Total 9911, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 030 graus com 5 nós. Autorizado a alinhar e decolar, no zero, total 9911. Bravo Kilo Y, que mantenha-se em condições visuais, zona 1510, via corredores, reposte através, Paripe. Salvador, foi aqui, Lido, Lismone, América, 65, Information, Hotel, Request, 67, Brasil, Palavra, 65. Lima, Lima Alfa, pronto para cópia. Pesado Salvador, Sierra, Juliette, Zulutango. Uma centena, Dona Yankee. Decolada 197 com curva à direita, saída Arbó, após direto destino. Controle 1985121, Lima, Lima Alfa. Prossiga, Mike Eco Delta. Táxi é porte por ingresso, Mike Eco Delta. Confirme o nome da localidade, Lima Lima Alfa, por gentileza. Ok, no pátio 5, quantos a bordo, Lima Lima Alfa? 62, 18, 95, 1012. Boa viagem. Pois é, problema. Autorizado alinhar, capiteiro 97, pode pronto, Lima, Quilo Bravo. Ah. Zango, vai na proa de Bonf para a chegada a Bonf, desça ao 050 no ponto ideal. Vitor Tchaliek, chegada a Mário, desça nível 050. E pronto, Lima, pelo Bravo. E o número 3, para a cópia, 1012, aguarda. Duração para a final, Visoc, número 7, Whisky Yank Tango, foi na proa 210, reporte Visoc com campo, ideal desse para o nível 040. Controle Índia November Alpha na rotatória visual com campo. Índia November Alpha, chame torre 11895. Chamar a torre 11895, Índia November Alpha. Aqui é poste para ingresso, é o número 3 para decolagem. Nós vamos no contato de radar, você dá Momo. Radar Momo. Gente, de November Alpha, ajuste no 0 no 2. Autorizado a interceptar o eixo da 1-7, aporte na curta final. De November Alpha. Vamos parar na curva, de November Alpha. Lima Kilo Bravo, autorizado a decolagem de pistão 1-7. Vento 040 graus com meia dúzia de nós. Tá no momento 1.500 pés de razão descida. Mantendo 240 de indicada. Total 9911, vetoração para evitar a rota e evitar tráfego. Vou na proa 350, limite dessa proa é 15 milhas afastadas de Salvador, após em rota. 350 pela direita, limitado por 15 milhas. Delta Maquiaco. Sim, acho que Delta Maquiaco, total 9911. Autorizado direto final, reportando na curta Índia November Alpha. Lima Kilo Bravo, decolado 233, controle agora 119, décima 8, boa viagem. 98, obrigado, bom dia. Patango Lima Kilo Bravo. Aquilo Bravo, contato do radar, suba 080, feira coral. Bravo. Tipo 5217, desça para 2.500 pés, ajuste 1012. 2.500 com 1.012, autorizaria a Duna da presente? Sua de Duna, desça 2.500 pés, tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 1.500 pés, um aeroeiro. Presente, estou com o mesmo ticket. Guarulhos 360, peso 16, pista 90, curva direita, Tael, Leda, pois Leda Print, controle 119, décima 8, transponder 5155, voo 1923. 5155. 99. Bravo Feliz, que tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, levando 5 mil para 2.500 pés, como sul, tipo 1 até R-72. Portão meia dúzia, chame pronto no 923. Deseja que o Índia November Alpha na Quebec? Certo, o é um pouco mais à frente, assim o Magueco Delta tá na Osh, o tráfego vai alinhar, pode ser o processo parte 4. Ah, então tá, a gente vai encurtar um pouquinho o pouso. Sideral, Livre Taxi, parte o Índia Alpha, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. Pode ligar o 9625, right to copy. Ready, 6225. Clear Brasilia, flight level 320 via upper risk 10, runway 10, after the cross, left turn Momo, departure Nizza transition, Salvador 119.8, and score code 5173, Ocean Air 6225. O centro de controle solicita que voe a buco da presente, tem condição? Ah, temos sim, já presente a buco, total 9919. Momo departure, neutral transition, departure frequency 11918, 15153, or 6225. Okay, 10-01, report ready to start up and push back, your 7625. We'll call 9625. Papa Romeo Sierra, November Vitor, no pátio 5, pronto para cópia. Salvador Recife, 3-10, pelo Whisky 5-8-10-17, decola, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 119.8, transponder 5105, o November, Sierra, November Vitor. Sideral 9970, ponto de espera da 10. Sideral 9970, autorizado a alinhar e decolar, pistão a zero, vento 070 graus, com meia dúzia de nós. Controle do Salvador, bravo cliente, do travão do Caruco, para o grosso do lado. Gente, foi pro da rotatória, reporte visual com campo, bravo pelo whisky. Pro da rotatória, reportará visual com campo, bravo pelo whisky. Sete negativo, tem um bravo que o uísque, mas está distante ainda. Dá tempo para o senhor aguardar mais uns 2 minutos. 2:30, o November nosso Palmeiras. Sabor, bom dia, Santa Romeu, Sierra November Vitor, para acionamento. Sierra November Vitor, livre acionagem para o táxi. Sierra November Vitor. Apenas confirmando, November Oscar Romeo, o nome da localidade será November Fox Tango aí, Tuberá ou Itaberada? Jet Whisky, Yankee Tango, desça para 2.500 pés, ajuste 1012. O Lima Lima Alfa autorizado a alinhar cabeceira 97, a parte pronto. Trip 5217, check trem, autorizado pouso pistão 10, vento 080 graus, com meia dúzia de nós. Livre pouso, baixou e travou 5217. Sideral 9970, decolado aos 39, controle 119.8, boa viagem. Salve, obrigado. O 9286, chegada Mari, desce para o 9270. Mari 070, pode. Controle Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, bom dia, contato radar, saída Momo. Será Momo, Sideral. Total 9911, chame centro Recife, frequência 126.85. Recife, 126.85, 9911. Thank you. vai passar a área proibida de Camaçari. Após a passagem, será autorizado o pequeno. Controle Salvador, Bravo Kilowski, passou da rotatória, visual com campo. Bravo Kilowski, chame agora a torre 118, decimal 95. Bravo Kilowski, chama a torre 118, decimal 95. Prossiga o November, Alfa Romeo. Muito bom dia, 35217, livrou na sua escuta. 5217, bom dia, táxi via Alfa, Kilo, Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportaremos antes da Juliette, 5217. Charlie Echo, mantendo o perfil da chegada Mari, esse agora 3 mil pés, estado no 012. Você pegou um pouco de ar, senhor, é 2 mil pés? 3 mil. 3 mil. Foi Salvador, Papá Romeu, Lima, Lima Alfa. Lima, Lima Alfa, contato radar, suba nível 11, coitão. É, saída Arbor, confirme a radial ideal de saída. Controle Salvador, Papá Romeu, Lima, Lima Alfa. Lima, Lima Alfa, confirmo como recebe. Sim, quase, então. Gente, contato radar, Lima, Lima Alfa, confirme a radial ideal de saída. Vai sair na 289, senhor, radial 289, Lima, Lima Alfa. 289, ciente. O Lima Lima Alfa, está livre curva à direita, intercepta 289. Livre curva à direita, intercepta 289, Lima Lima Alfa. 217, Juliette, pátio 3, posição 3 do pátio 3. Posição 3 do pátio 3, 5217, obrigado, bom trabalho a todos. Prossiga, Mike Eco Delta. Controle, Whisky 1500, prossiga, descida, permite? 1500 pés, Whisky, aquietando, reporte visual com campo. 28, vai reportar visual com campo, Whisky, aquietando. Rua 330 para interceptar a radial 298 do Salvador. Radial 289, senhor. Vai voar na 330 para interceptar a radial 289 do Salvador, Lima Lima Alfa. Bravo Kilowski, autorizado pouso, pistão 97, vento 030 graus com 7 nós. Livre pouso, Bravo Kilowski. November, eu acho que. November, Sierra November Vitor, chamou a torre? Vivo, pronto para o táxi. Autorizado táxi, aporte para ingresso, Serra, November, Vito. Vitor Tialeco, vetoração de sequenciamento, número 2 na aproximação, vou esquerda para o A020, limitado pela magnética 100 do NDB Simbra.